É, tem um jeito muito mais fácil de deletar a pessoa da vida. Você pega uma 38, aponta na cabeça dela, puxa o gatilho, aí deletou de vez. Pô, cara, eu te pago R$ 500 se você fizer isso pra mim. R$ 500? Caralho, tá de sacanagem, né, irmão? Pô, até mais, cara. Você não sabe o problema que tu vai me resolver. Ainda bem que eu peguei isso, cara. Ih, ainda tá gravando, sabe? Só acho que eu não falei o nome, cara. Moleque. Tanguinhas, que está começando o podcast de Tanguinha. Mais uma vez aqui hoje, forjando felicidade, eu, Pluff. Have a time. E eu queria dizer que o Loki é uma égua. Ninguém entendeu, tudo bem. Comigo aqui hoje, Bode. Have a time. Esse podcast inteiro é uma desculpa pra gente tocar MC Hammer e falar do Bill Raio Beto. vamos ver se eu vou fazer valer essas palavras. Comigo com o bode hoje, Pombo! É isso aí, eu não entendo nada de mitologia nórdica e eu não preciso entender porque eu vou criar uma mitologia muito mais foda. Show. Aguarde. De novo aqui, nosso amigo Britinho! Pô, cara, eu sou tipo o Randall do podcast. Cara, é pior que o filme, cara. Você é igualzinho a ele mesmo. É, tudo igual, cara. Tu deixou o cavanhaque crescer. E pra fechar o quinteto hoje aqui, de novo, tá quase cativo já da família aqui do podcast Tanguinha. É. Bombado do Baixo Frente Soco e Lapso. No dia mais claro, na noite mais densa, aquele que erguer esse martelo, se for digno, terá o poder de Thor, o deus do trovão. Então martela, martela, martela, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão, que é o bonde do Tigrão. O bonde do Thor, rapaz. Ah, meu Deus do céu. Você não perde a oportunidade de cantar, né, cara? A música está no coração. Então. É praticamente um Edson Cordeiro do podcast. Exatamente. Sacanagem, cara, nada a ver. Tudo bem. E hoje, aqui nesse clima de martelo, martelão, que a gente vai falar sobre mitologia nórdica, sobre os vikings, sobre Thor, da Marvel, da mitologia. E vamos começar o podcast. É isso aí, galera, voltamos agora do nosso bloco irado, que a gente ainda não sabe qual foi na hora da gravação, mas aposto que vai ser irado. E vamos começar falando aqui da mitologia nórdica, né? A gente pode começar falando dos vikings, né? Quem eram os vikings, de qual país eles eram, como é que funcionava isso, alguém sabe? Ele era o Aga, ele saía no Jornal do Globo todo domingo. Oh, meu Deus, e o Asterix, eu... era? Eu só tenho uma curiosidade, eu só sei... Gaulês. O Asterix era gaulês. Eu só sei uma curiosidade sobre os vikings, só é que eles não tinham chifre no elmo. Eles não tinham chifres no elmo? Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Não, esses chifres foram inventados na Renascença, quando os pintores renascentistas pintavam lá os vikings e falaram, porra, falta alguma coisa nessa pintura aqui, tá muito bando de maluco com bonezinho. Aí eles colocaram chifres pra dar uma aparência mais especial pros vikings, pra mostrar que eles eram bárbaros. Caralho, mesmo. Caralho, que escroto, e comiam frango com a mão, assim, igual o rei da de Portugal. Eles comiam frango com a mão, cara. Todo mundo naquela época. Portugal também. É, mas eles comiam frango com a mão e eles eram bárbaros. E eles não tinham guardanapo, um osso. Não? E, a diferença é que eles não tinham bolso pra guardar o frango, que nem o rei de Portugal, entendeu? Meu Deus do céu. É, foi na Renascença que apareceu essa então aquele chifres. Papo que o tamanho do chifre do viking era proporcional à sua posição era lorota. É, não, proporcional ao pau, à posição, não. Isso é tudo feio. É tudo inventado no Renascimento. Cara, minha vida é uma mentira, cara. Acabou o podcast. Mas, pô, da onde eles eram? De qual região, assim, da Europa? Eles eram da Grã-Bretanha? Cara, da... de acordo com o que ficou bem claro no podcast sobre o Cavaleiro do Zodíaco, eles eram de Asgard, o extremo norte da Europa. Não. Asgard era, tipo, a terra mitológica, mas... Não. Cavaleiros do Zodíaco, Asgard era uma cidade no extremo norte da Europa. Ah, então exato. Tá bom. Mas sim, levando em conta, fora de Cavaleiros do Zodíaco, vamos fingir que o Cavaleiros do Zodíaco acabou e que tá completamente errado. Se a gente fosse olhar o mapa hoje e olhar, porra, era aqui que os vikings moravam, quais países a gente pode englobar? Suécia, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Escandinávia e pedaços mais loiros ali da Europa Central. Islândia, Finlândia, Estônia, Letônia. É, já falei Finlândia, né? Os países que a bandeira for uma cruz assim, e a cruz de uma cor e o fundo de outra, tirando a Inglaterra. Assim. Que a cruz é deslocada para a esquerda. Esses países aí eram vikings. Caralho, mas tipo assim, o viking, ele era. Não era bárbaro, tá? Ele não tinha aquele chapéu de chifre que era em vilão do. É. Da galinha. Não, assim, na verdade tem alguns achados arqueológicos que relatam que talvez até houvesse esses elmos com chifre, mas era mais um cerimonial, assim, ninguém ia dar porrada com aquilo, não. Porra, imagina tu ficar com uma porra de um aquilo ali pesado é... Pesado na tua cabeça, no meio da luta. Pesado na tua cabeça, né, cara? Pro cara dar uma espadada no chifre e te desequilibrar com a espadada, né? Não, porra, mas o viking bombom, né? Era por cultura um povo guerreiro, não era? A classe era. Mais respeitada era de guerreiros, e não a dos nobres da sociedade. Nobre? Ah, mas não é nobre, nobre é coisa de viado. Nobre viking era quem chegava mais velho sendo guerreiro, cara. Isso era o mais nobre. Provavelmente o conceito de nobreza deles era igual dos romanos, né? Quem tinha sua legião maior e matava mais inimigos do estado era mais nobre. Porque normalmente viking a gente denomina a civilização inteira dessas regiões. Mas viking, na verdade, eram só os guerreiros nórdicos, né? Depois é que esse conceito acho que foi elevado ao extremo, o pessoal generalizou. Mas eu acho que o termo viking era só realmente os guerreiros nórdicos. A galera que usava esse chapeuzinho ia pra porrada. Ou não usava. Ou não usava, né? Mas, tipo, eles eram motivados aí pra guerra e tal, mas por questão da mitologia deles e da religião deles, né? Ou será que, devido a essa crença do povo, eles criaram mitos pra poder estimular o povo? Olha só, Odin nunca foi Deus como as pessoas veem esse Deus católico. As religiões pagãs eram um pouco diferentes das religiões atuais. Pra eles, a religião era uma forma de entender o mundo, era o que pra gente é a ciência. Uhum. Então, pra eles, Odin, Thor, essa porra toda existia de verdade. Era a forma deles encararem a chuva, os trovões. Cara, pra quem é cristão e tudo, cara, Deus existe de verdade e Jesus também, cara. Inclusive, ele tá voltando. É, teoricamente, Jesus tá sempre voltando. Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora porque a gente não quer ofender as pessoas. Eu não quero. E nem criar inimigos aqui, porque ninguém prova nada. Padre não, Marcelo, não duvido da existência de Jesus Cristo, não. Ele é bem documentado até no Alcorão, mas daí que ele vai voltar, sei lá, né? Vai que ele era do futuro. Eu acho que Jesus era um cara do futuro. Por isso que ele vai voltar, porque ele foi pro passado, mas ele ainda vai nascer. Então quando ele nascer, ele vai ser o primeiro nascimento dele. Aí a gente vai ver ele voltando pro passado e vai ser um paradoxo foda. Daqui a alguns anos vai ter um filme de ficção científica chamado Jesus. De volta para o futuro. Dos vikings com os deuses, tá ligado? Eles acreditavam nos deuses e eram estímulos deles pra guerra, eram, tipo assim, eles iam pra igreja todo domingo, como é que eles faziam? Era as quintas-feiras. As quintas-feiras? Não, na verdade, todo dia era um dia sagrado na religião nórdica, se não me engano. Mas o deus da força, da guerra, da virilidade, da porra toda era Thor, então ele só que importava. Na verdade, Thor não era deus de tudo isso, não, era? Era. Porra, ele é deus do trovão, das tempestades, dos raios, da humanidade, da força, da virilidade, da fertilidade. Ele é até do martelo, ele é deus, por incrível que pareça. Os outros eram deuses do resto, então E o Odin é o pai de tudo. Pelo que eu sei, os vikings, eles adoravam os deuses e tal, mas eles não tinham rituais, tipo, de ir na igreja. Os rituais deles eram a campos abertos, eles... Tá ligado? Não, como eu disse, pros nórdicos, esses deuses, Odin, Thor, eles eram meio que ciência. Literalmente, eles entendiam, era uma forma de explicar o mundo. E já que eles eram um povo predominantemente guerreiro e tal, viviam em guerras, você vê, as histórias, a maioria tem a ver com guerra, conquista, honra, glória, mulheres e cerveja. Basicamente é isso. Bom, mas por exemplo, se a gente for comparar, tipo, as religiões cristãs, se você for uma boa pessoa, não viver fazendo bem, você vai pro céu. Se você for um filho da puta, você vai pro inferno, correto? É. Com eles era diferente, como é que era isso? Brito, você pode falar com propriedade da Valhalla. Tá bom, os caras morriam e tinham as almas resgatadas pelas valquírias. Mas os caras que eram só os guerreiros. Só os grandes guerreiros nórdicos derramadores de sangue. Que morriam em batalha. E comedores de frango frito do KFC, que morressem em batalha. Isso. Tinham as almas resgatadas pelas valquírias que eram... É, louras de 17 anos. Você não pode dizer que elas eram loiras. Você pode dizer que elas eram satiãs. Cara, sem perda de generalidade forte, ele pode dizer que eram loiras, cara. Só tem loiro naquela porra aqui nos lugares, cara. Quantos finlandeses não louros você conhece? Só o Raikkonen e o Hakkinen. Os da Fórmula 1. O resto é tudo louro, cara. E o Bonovox. O Bonovox é irlandês. Irlandês, porra, seu maluco. Mas ele, se fosse há 10 anos atrás, ele seria viking. Os vikings não eram finlandeses, não, gente. Vikings eram noruegueses e suecos. Tipo o Leôncio. O Leôncio ia resgatar sua alma. Ô, pica-pau maluco. Eles eram descendentes, né, de dinamarqueses e noruegueses, né? Eles chegaram a habitar o norte da França ali, né? Normandia. Essa até galera. Uma coisa na Inglaterra. O Arthur, aqueles povos bárbaros que Arthur enfrentavam eram os vikings, não eram os verdes. Eram os irlandeses que tinham. Eram os vikings, é verdade, sim. Só que você falou vikings, né? Os vikings. Vikings. Pegou o Winks e leu o W como V. Eram os Winks, velho. As bruxas, mais. Mas peraí. Pelo que eu me lembro, o Brito tava explicando como funcionava quando os guerreiros morriam em batalha. Vai lá, Brito, termina aí. Aí, o Leôncio ia, quer dizer, as valquírias iam e atavam a alma deles. Eles iam pra Valhalla e eles ficavam brigando o dia inteiro lá. Aí eles iam se esfacelando, pô. Arrancava braço, perna e o caramba. De noite regenerava e no dia seguinte eles voltavam a brigar. Pô, eu acho que é a pior pós-vida de toda a humanidade, cara. Sinceramente, um nojo. Essa versão é uma versão meio ruim pra quem é um guerreiro e morre em batalha, cara. Ninguém ia querer ser guerreiro nessa tua idealização aí. Até que chegou o islamismo lá e fez a festa. Quando chegou o barco prometendo 40 virgens, os caras ficaram doidos. Porque, pelo que eu soube, quando o guerreiro morreu em batalha, as valquírias levavam ele pra Valhalla e eles ficavam lá na Valhalla meio que em descanso, tá? Tipo num spa eterno, sendo aos cuidados das Valhallas, das valquírias, e aguardando o dia do Ragnarok, que seria o dia em que eles poderiam lutar ao lado dos deuses contra o... Não, mas isso que tu falou é tanto verdade. Até na Marvel tem isso. Tem uma historinha que o Thor e o Hércules vão pra Valhalla e ficam lá brigando, bebendo. Caralho, peraí. Crossover mítico. Hércules e Thor na mesma história. Pô, direto. Porque é direto. Então, eles são brothers pra caralho. Brothers que brigam felizões. A Marvel tem uma versão dela do Thor e uma versão do Hércules dela. Toda própria. Não, a do Hércules, tô ligado, Thor também tem, mas tipo assim, pra mim era mais no mundo ideal. Não sabia que se fosse, tipo, for analisar a história do Thor e lá em Asgard aparece o Hércules. Uhum. Inclusive na série, na última série do Hércules aí, que durou sei lá quantas edições, teve até crossdresser deles, ó. Olha a imagem que eu tô mandando pra vocês aí. Crossdresser mais peitinho. Meu Deus, isso é sério da coisa? Isso é sério, uhum. Aí, Incredible Hercules número 136, ó. É o Hércules vestido de Thor e o Thor vestido de Hércules. E o Hércules Thor fazendo peitinho no Thor Hércules. Caralho, que viagem, velho. E por essa imagem aí se prova que o Hércules é digno, porque ele tá usando o Mjolnir. E o Hércules, ele não gosta muito do paraíso dos gregos, ele prefere o paraíso dos nórdicos. Então, porque tem loras. Uhum, e ele é bem quisto lá porque ele é um guerreiro true. Ele, tipo, o martelo do Thor é muito mais poderoso do que o cajado de ouro do Hércules. Então ele acaba perdendo na batalha séria. Mas sem a arma, os dois têm super constituição, super força e tal. Eles se igualam na habilidade de luta e na porrada. Os dois se amarram em brigar. Eles brigam pra caralho, destroem uma cidade e vão encher a cara e comer puta. Eu queria falar disso depois, mas só vou tirar tudo agora. O Thor não tem poderes sem o martelo, não? Tipo, soltar raio? Soltar raio, não. Passou a ter com o tempo, assim... Na verdade, antigamente sem o martelo nem voar ele voava. Hoje em dia o martelo é uma porra de um boneco, de um action figure que ele anda na mão. No original o Thor não voa, ele lança o martelo. Isso, então, ele originalmente ele lança o martelo, pega ele muito rápido e segura. E o martelo leva ele pra onde ele quiser. Caralho, isso é. Hoje em dia ele. Caralho, isso é um princípio muito escroto pra fazer ele voar, cara. Não. Olha só, presta atenção. Ele gira o martelo, solta. Diz que ele solta o martelo, vai tomar a direção. Ele rapidamente segura de novo e é puxado. Ah, isso é demais, cara. Porra, vai falar o quê? Ah, a física não permite. Se a força que ele usou pra jogar a parada pra frente, pra ele poder conseguir depois segurar e ser puxado, ele tinha que ter voltado pra trás muito lindo quando ele tá com o martelo. Não. Você tá usando essa física Galvão Bueno aí, muito pé no chão, cara. Ah, física... meu Deus do céu. É verdade, desculpa, cara. Já dizia Galvão. Eu faço uma pergunta. Como é que ele para no ar pra conversar com as pessoas, hein? Ele fica girando o martelo tipo helicóptero. É. Porra, óbvio, né? Tipo, porra, tipo beija-flor. Isso. Tipo rei, tipo rei. Mas pera aí, vamos falar, vamos já falar do Thor da Marvel depois. Vamos voltar aqui pra, pra nosso pé no chão aqui. Nossa, falaram de Hércules e Thor, que eles se igualam em força, então se rolasse uma queda de braço deles dois, não tem como saber quem ia ganhar. Tem, a mulher. Não dá, não rola. A mulher Hulk cara, ganha. É, a mulher Hulk ganha. Entre eles dois eu não sei, mas se colocar o Falcão aí no meio, o Falcão ganha, pô. Falcão menino do tráfico. Se ele virar o boné pra trás, ele ganharia, ganha. Cara. Não, não. Se o Falcão virar o boné pra trás, ele ganha até do repórter Vesgo do Pânico. Mas se ele der um choquinho pra se concentrar, provavelmente ele ganharia. Aí pode ser. Se ele fizer um peitinho, né? Beleza. Os guerreiros que iam pra batalha e morriam, as valquírias levavam pra Valhalla, eles ficavam lá tomando vinho e brincando lá com elas. E ouvindo o Blightguard. E MC Hammer. Have time! É, no War. Será que eles tinham iPods lá, cara? Free tinham, iPods. Mandei imagem pra vocês aí. É, o Thor é um cara moderno. Mas, tipo, e se eu fosse um senhorzinho que não quisesse lutar? Ficasse em casa e morresse de gripe? Pra um viking você seria um merda. Sim, mas pra onde é que eu iria? Pra puta inferno, que pariu. Não, tipo, tem o inferno também? Sim, senhor, ele vai pro Hell. Hell é inferno? Tipo, é, né? Hell legal? Tipo, do inglês mesmo, Hell? Com L só. Com L só? E por que é com L só? Ah, vai tomar no seu cu, porra. Porque não é inglês, porra. É germânico antigo. Não, tem a justificativa. Eu tô jogando aqui em isca. É inglês nórdico, porra. Vai, Bode, explica você que eu sei que você sabe. Tá. É porque quem governa a bagaça é uma deusa chamada Hel com L só. Entendi. Ela governa o inferno. O inferno não, o lugar pra onde os mortos vão. E ela. O inferno! É o inferno! Ela é egocêntrica pra caralho e falou: vou botar o nome dessa porra no meu nome. Justamente. Pra não ter erro. Tipo o Silvio Santos, TVS. Isso. Mas olha só, TVS não era TV Silvio Santos, não, tá? Era TV Estúdio. Eu prefiro acreditar que era TV Silvio Santos. É. Só se fosse TVSS, cara. Aí sim. Ah, meu Deus do céu. É, então tá bom. E eu acho que deu pra entender mais ou menos como é que os vikings viviam, né? Eles guerreavam, tomavam hidromel e queriam morrer em batalha, porque se eles morressem em casa, enfermos, eles iam pro inferno. Isso, exato, é uma sociedade guerreira, cara. O valor é você tá lá na guerra, lutando, comendo puta, saqueando, pilhando, destruindo. E cantando MC Hammer. Hammer time! Go with the flow. Mas tudo bem, por exemplo, se nós pegarmos a religião católica, ou qualquer outra religião, todas têm uma origem pro mundo, tá ligado? Todas têm, um elefante em cima da tartaruga, que não sei o quê, ou o Big Bang, ou qualquer merda. E os vikings acreditavam no quê? Como é que funcionava essa origem do mundo pra eles? Cara, é uma doideira, é uma viagem muito foda, cara. Você quer contar? Não, porque eu não detenho conhecimento supremo. Eu vou tentar. E espero que vocês me corrijam assim que eu errar qualquer merda. Por favor. Então tá bom. A religião deles era muito rica, tá ligado? Então tem gigante, tem elfo, tem deus, tem a porra toda. Parece um RPG gigante, tá ligado? Parece que eles liam... A bíblia deles eram livros de... Deus. Mas tudo bem. Mas pelo que eu li, e não garanto que é 100% certo, mas já deve servir. Porque já que você não sabe nada, tá ouvindo isso, qualquer merda pra você, tá bom. Era o seguinte, tinham dois reinos. O reino do norte, chamado Niflheim, que eu não sei como se pronuncia, que era um reino gelado. E o reino do sul, que era o Muspelheim, que era o reino quente. Não, é, você bota é o Heim no final. Heim. Heim. Niflheim. Niflheim. Muspelheim. É. E pra vocês Niflheim. Entenderem, vocês pensam que um era o nada, o outro era o vazio. Isso. Não, nada a ver, meu Deus. Claro, porque não tinha nada, pô. Como é que do nada não, tinha era um reino quente e um reino frio? Um era o nada, o outro era o vazio, pô. Sim, eram duas paradas, mas tipo assim, um era quente e o outro era frio. Aí, nada e vazio, tá. Do encontro desse gelo com esse fogo, o fogo começou a derreter o gelo e começou a pingar, e no meio desse negócio das gotas, surgiu um gigante, chamado um gigante de gelo, de água, sei lá do que ele era, chamado Ymir, que acordou quando o vento começou vindo do sul, que era a parte gelada, começou a bater nas costas dele, ele acordou, despertou, ele foi se formando, e aí quando bateu uma ventania aí, pegou um sudeste, aí ele acordou. Aí ele acordou tranquilo ou acordou atrasado? Caralho, tem que meter o pé, como foi? Acordou e falou, meu Deus, what the hell is going on? Só que ele era de gelo. E aí, tipo, também tava quente, tava frio, tava misturando, ele começou a suar. No que ele começou a suar, começou a derreter. Começou a derreter. Mas derreteu depois que suou? Ele derreteu um pouco, é. Porque o suor é como se fosse ele derretendo, entendeu? Aí começou Quem transpira muito é gordo, esse deus era gordo? Ele era um deus, ele era um gigante. Gigante de gelo. Gigante de gelo gordo. Gigante de gelo, tá bom, vou botar que era um gigante de gelo gordo. O nome dele era Aimer. Aimer era o nome de gordo, né? Tava suando o tempo inteiro. Não, dele é o nome de filho de Aimer, porque ele vai ser gordo. E aí ele começou a pingar e da axila, embaixo das axilas dele, do pingo no chão, surgiram dois gigantes. Um macho e outro fêmea. Caralho, imagina o que vai sair quando o saco desse maluco pingar, meu irmão. Isso começou, nessa coisa dele pingando e nascendo coisa, começou a nascerem outros gigantes. Foi daí que surgiram os gigantes. E aí, os gigantes são o suor dele? Esses dois gigantes principais, sim. Só que além disso, ele era hermafrodita, então ele também produzia gigantes. Cara, oh, meu Deus. Isso é uma loucura foda. O maluco de gelo derreteu e começou a montar gigante em volta dele. Eu acho que os gigantes estavam ficando porque... aí. Porque então, satisfeito, ele se comia. É, porque fazer uma mulher com a costela do maluco é tranquilão, né? Não, até agora a história tá muito tranquila. É. Mas do nada aparece uma vaca gigante que começa a lamber o gelo. E ela ia. Essa vaca, nice. Ela dava o leite que alimentava o Aimir pra ele continuar vivo e tendo alimento pra fazer mais gigantes. Porra, ela... era leite gelado, cara? Era o leite geladinho, porque ela tava lambendo gelo, ela só bebia água gelada. Aí no que ela lambendo gelo, ela ia derretendo esse gelo e mais gigante ia aparecendo. Eu acho que desse gelo que surgiu da União, só podia nascer gigante mesmo dessa merda. Aí no que foram aparecendo gigantes, os primeiros gigantes provenientes dessa lambida... O primeiro gigante proveniente dessa lambida foi o Buri. Que o Buri depois teve um filho chamado Bor. O Bor casou com a Besta, que era uma outra gigante aí dessa brincadeira. E aí tiveram Odin. E tiveram três filhos, o Odin, o Vili e o V. Foram os três filhos. Então esse papo poderia falar que Odin é neto... Filho de Bor, que era filho de Buri, que nasceu da lambida da vaca, que dava leite pro Aimir, que veio da fusão do Reino do Norte com o Reino do Sul. Entendi. Então, pô, maneiro, cara. Foi maneiro, né? A família toda, os primos se comiam, a avó dele era uma vaca. Ele tinha os gregos porra. Também, porra. Sail away on a ball and chain, and keep us from the roaring waves. Get her on the voided, but forever we'll be free. So sail away aboard a rig, the moon is falling, so are we. Seven drunken pirates, we're the seven deadly sins. Yeah! Mas aí, tipo, começou a montar uma civilização de gigantes, tá ligado? E nessa, os três que nasceram, que eram filhos do Bor, o Odin, o Vili e o Ver, se juntaram e derrotaram o Aimir. Que era... Mas por quê? Porque eles tinham inveja? Porque eles não eram gigantes? Olha, não, porque eles queriam copiar os deuses gregos, também derrotaram os titãs. Eles queriam dominar, eles queriam... Caralho, meu irmão, nego não tem criatividade nem pra fazer religião, cara. É tudo igual essa porra. Caralho, vai lá, você pode chamar ele de não, não é tudo igual, desse, não. Cara. Vai ser a religião. Não é tudo igual, não, porque a minha religião vai ser diferente. Não, eu vou. Até a religião Jedi é igual, cara. Com a religião Jedi, tinha Darth Vader, aí o Salvador Luke Skywalker foi, derrotou o pai e virou Deus. Todas são iguais, maluco. Todas são iguais. Eu vou montar uma igreja do triângulo quadrangular. Vai ser irado. Se você fizer isso, eu vou criar a religião da bola quadrada e vou foder com a tua. Maluco. Depois da igreja da bola de neve, fudeu. Eu vou ter qualquer coisa, cara. Pois é. Tudo bem. Aí é só, seguinte. Que garoto bola de neve? Não vi esse filme. Assista o Bugner. Deixa eu continuar aqui com a minha historinha de gigante. Então é o seguinte: os três, Odin e seus dois irmãos, derrotaram o Aimir. Aí o Aimir caiu no chão. Aí eles, da carne do Aimir, surgiu a terra. Do sangue surgiram os rios. Dos cabelos surgiram as árvores. E com o crânio dele surgiu o tipo o céu, tá ligado? Seria o envolto da parada. Porque segundo a lenda que eles aqui estavam, o mundo tinha tipo um teto. O céu era o limite. O céu é o limite. É o limite. Que bonito. E hoje a gente vive numa carcaça. E com a testa do gigante, ele criou-se Midgard, que era o reino que eles acreditavam morar, que era a terra, no caso, a terra dos seres humanos, que era a que os vikings acreditavam morar. Eles chamavam ela de Midgard. E Terra Média. E aí depois estava tudo propício para a procriação da espécie humana, os deuses, três deuses, criaram de duas árvores os primeiros, tipo Adão e Eva deles, primeiro homem e primeira mulher. E daí é que foi surgindo a civilização humana, de fato. Aí que a putaria começou a rolar no mundo. Aí que a putaria começou a rolar no mundo, já de cobrinha e maçã não. Então tá, então o mundo nasceu de um gordo suando, seus filhos, e a carcaça dele virou nosso mundo. Isso, dos partes dele virou nosso mundo. Só que aí, tipo, tem que falar um pouco mais de Asgard, que seria o reino dos deuses. Que lá era onde, onde Odin representava o deus máximo, tá ligado? Ele era meio que o comandante de Asgard. E lá os deuses que compactuavam com ele moravam também. Eu ia perguntar em que momento que deixaram de, que o mundo deixou de ter só gigantes e passou a ter pessoas normais. Vocês vão falar disso ainda? Não, por exemplo, já falo, Midgard era onde ficavam as pessoas normais. E Jotunheim era onde ficavam os gigantes, tá ligado? Era do tipo, tem um tipo de mundo diferente. Esqueci de mencionar que entre Asgard e Midgard tem uma ponte de arco-íris que liga os dois. Isso é muito gay, cara. É muito gay ter uma ponte de arco-íris ligando o céu e a terra, né, cara? É até a música daquele desenho do Thor dos anos 60, onde o arco-íris é ponte, onde vivem os imortais. O trovão é seu guarda-mor, o barra limpa, o grande Thor. Caralho, barra limpa. Não, cara, é interessante. Barra limpa? Barra limpa é uma gíria braba pra botar na música. Não, porque depois que chove, aparece o arco-íris. Então, depois que o Thor faz o trabalho dele, mostra que os mortais e os imortais eles estão ligados pelo arco-íris. Olha que bonito. Meu Deus, olha só. Mas veja só, meu cara culto. E aí você, menininha, vai pagar de Wicca? Vai juntar com suas amiguinhas, sentar naquele seu condomínio de merda e fazer ritualzinho no gramado? É, porra. Isso está muito errado. Não era isso que eles pregavam. É, porra. Vai pra matinê sem calcinha embaixo da saia, que é melhor, porra. Isso aí, vai pro Castelo das Pedras. É, isso aí. Isso é muito errado. Isso tá incentivando errado as meninas. Esse podcast mesmo. É, certo é ficar em casa juntando matinho pra fazer o Wicca. É isso mesmo. Vamos agora falar um pouquinho de Asgard, porque é o que importa, né, que é onde os deuses moravam, falar um pouco dos deuses, que o pessoal entendeu um pouco, mas até agora a gente só falou de Odin, da Hel e só, né? É, fala que era tipo Mad Max, Asgard era futurista que nem no filme, é sério, cara? O Odin e a Casablanca estão lá na... Tava aí Asgard. Não, mas como eu tava falando, os deuses, para os nórdicos, tinham um caráter científico. E tanto a Marvel, quanto provavelmente o filme do Thor vai abordar isso. Eles encaram os Asgardianos, tudo bem, como deuses, mas deuses entre aspas, não deus com D maiúsculo, criador de tudo, mas como criaturas que detêm uma magia que pode ser encarada como ciência. Entendi, mas... Tem até uma história na Marvel que o... Eu não lembro qual é a história, se é linear e tal, que tem uma teoria que os... Que os Asgardianos são cria daqueles celestiais. Não, isso é verdade. Não. Isso foi uma época que eles inventaram que os Asgardianos eram ETs e depois fizeram essa merda aí. Não é uma merda não, cara. É até bem interessante, né? Não, é uma merda. Para com isso. Não, porra, não. Extraterrestre, cara? Que vai me chamar para destruído aí. Vai falar, não, os deuses são extraterrestres, porque toda religião vê os deuses como um ser que tá descendo do céu. Não, era maneira a explicação, cara. Que isso? Ah, é nada. Maneiro. Não. É, veio de uma vaca mesmo, o Hércules também, então sem... Porra, muito mais maneiro, caralho. Veio da vaca, um bezerro, porra. Aí daí que vem a parada do pastor também, então? Isso. Tipo, Marília de Dirceu? Isso, Marília de Dirceu, arcadismo, Tomás Aquino Gonzaga. Carpedim, Áurea Mediócrita. Já que a gente levantou essa bola, olha só a galerinha que fica falando de Carpedim. Carpedim não é isso que vocês ficam fazendo, não, tá ligado? Você fumar maconha, não é Carpedim. Vocês estão pervertindo o conceito, babacas. Eu só abro uma exceção que eu não posso falar o nome aqui, mas... Isso aí são pessoas que precisam de uma desculpa pra levar a vida mole. Aí eles procuram uma filosofia dentro dessas paradas aí que vocês estão falando. E aí começam a aproveitar disso. Ah, tá vendo? Tá na história aí, ó. O cara fez isso aí e deu certo. Tem carpedinha, só fumar maconha e acabou. É isso aí, desculpa pra ser merda. Se eu quiser fumar, eu fumo. O único que deixava de fazer isso aí era justamente o Bezerra da Silva, que tem ligação aí com a vaca também. É verdade. Assim, tirando esses filhos da puta aí que ficam aí menosprezando o que o Horácio escreveu do Carpe Diem, aí que depois o Tomás aqui no Gonzaga mandou bem e tá me usando, é isso aí. Aura Mediócritas. Bucolismo na veia, porra. Antes de falar do Thor, que é o filho mimado do Odin, vamos falar do Loki, que é o pseudo-irmão do Odin, né? Não, do Thor. eu não sei de mitologia nórdica, eu sei de Marvel. Eu vou falar como é pra Marvel. Fala da Marvel, depois a gente discute, vai. Na Marvel, é o seguinte, Odin foi matar um gigante, filhas da puta lá, bererel, bererel. Odin matou a galera toda, só que eles tinham um filho pequeno, mais ou menos da mesma idade do filho dele, tinha acabado de nascer o Thor. Que Odin, pô, ficou com remorso por matar os pais dele, vou levar esse menino e vou criar como se fosse meu filho. Exatamente. É. Cria Thor e Loki como filhos dele. Só que, tipo, Loki é aquele menino problema. É um moleque que fica tacando bolinha de papel nos outros na sala de aula. Ele fica pequeno ainda. E aí, tipo, sempre fez merda. Só que Odin, por saber a natureza do menino, nunca puniu. Ele falou, eu te reconheço como meu filho e a sua característica é mentir, trapacear e tal. Essa é a natureza. Você é o deus da trapaça. Mas nunca matou o moleque porque, pô, era, tá ligado? Ele tava com pena porque era, entendeu? Tipo assim, era meio que justificável essa atitude dele, tá ligado? Entendeu? Deus da trapaça? Ele é deus da trapaça, deus da travessura, deus do fogo também, não sei porquê. Acho que ele incendiava as paradas. Deus da travessura não é o Dennis. É, o Odin é um escroto, né, cara? Porque ele adotou o filho do gigante lá, mas tinha um filho dele que ele não reconheceu no DNA, o Balder. Ele deixava lá largado. O Balder é reconhecido, sim. O Balder é o filho favorito de Odin, cara. Na Marvel não era. Ah, a Marvel tá aí pra escolher a Marvel. Cara, foda-se a mitologia, cara. Então não tinha Marvel, só, porra. Marvel, tudo bem. Segundo a Marvel, o Balder era o filho da puta. Segundo a mitologia, o Balder era o filho favorito de Odin. Segundo a Marvel, o Balder era o filho bastardo que eles não era reconhecido. Depois é que o Bot chegou pra falar, maluco, te falar parado, tu é filho do Odin, eu que não sou. O Loki tinha um poder engraçado que ele podia se transformar em qualquer animal e de ambos os sexos, só não podia se transformar em aves. Podia, tipo assim, virar uma raposa, fêmea, tá ligado? Podia virar um cachorro e comer o gato. Isso, é verdade. Podia fazer uma porrada de coisa. Então, Loki é isso aí, é uma trombadinha. Vamos falar do Thor agora, que é o terceiro... Guitarrista do Kiss. Terceiro guitarrista do Kiss. Quem era o Thor? Essa todo mundo vai poder falar que todo mundo deu o quadrinho da Marvel e vai ficar quieto dessa vez. Não, depende. Thor da mitologia era ruivão, Thor da Marvel loirão. Tem que escolher. Qual que pô, você quer? Tá bem explicado. Não, chega de explicação já. O Thor depende. Se você quer ler quadrinho, ele é loiro. Se você quer ler livro, ele é ruivo. Pronto, está bom, bem explicado já. Ou não. Se você ler no jornal, o cabelo dele provavelmente é cinza. Isso. Provavelmente. E se você jogar o Marvel vs Capcom 13, ele pode ser moreno também. Caralho, eu odeio esses jogos que ficam mudando a verdade. Personagem, cara. O personagem ele é tipo garota gótica, ele pinta o cabelo de preto. É. Ah, mas por exemplo, Odin é o deus do quê? De tudo? Da luz? Do... Odin deus é o deus maior, é o deus dos deuses. Sim, mas Zeus é o deus do trovão, o Zeus, por exemplo. É o deus maior, mas é o deus do trovão. Como é que eu faço? Odin é o deus máximo, o Loki é o deus da trapaça, e o Thor? Deus do trovão. Só? Deus da chuva, deus da fertilidade, deus do da putaria. Ele chegou lá e tinha nascido, tá ligado? Já que você é meu filho, Thor, então tá aqui uma listinha de coisas que você pode ser deus aqui. Aí ele escolheu, eu quero o trovão, eu quero arco-íris. Eu acho que o Thor devia prestar concurso público pra ser deus. Diga não, nepotismo. E quebra a licitação aí, pô. Thor é famoso pra caralho, mas assim como o Thor é famoso, todo mundo sabe também do martelo dele. Mjolnir. Tem alguma história por trás da Mjolnir? Sim. Foi presente de alguém, ele comprou o Amba, como é que eu chamo? A Mjolnir é meio que a arma mais pica dos Asgardianos. E Odin ia dar pro filho mais valoroso. E ele tinha Loki, tinha o filho renegado que não conta, e tinha não, Thor. Não, renegado não, pera aí. Não conta, se não tá na Marvel não conta. E tinha o Thor. Não, cara, aí, Odin... Tinha pelo menos 5 filhos, cara. Só 2 importam. Então, não, tinha que são escolher. Só 2 que importam, porra. Só tem Loki e o Thor, cala tua boca. Aí tinha que escolher entre Loki e Thor. E por o Loki ser um babaquinha, ficar fazendo merda o tempo inteiro, ele escolheu pelo Thor. E ainda assim ele não confiava plenamente no Thor. Tanto que ele botou uma trava de crianças no martelo, tá ligado? Tudo bem, isso não é muito importante, mas o Jim teve pelo menos 4 mulheres. E só contando aqui quantas filhas. Ó, teve Thor, foi filho de Odin e de Jord, que eu não sei quem é essa. Jord? Jord, sei lá como é que se fala isso. Tem um monte de trema nessas palavras malucas aqui, cara. E aí o Thor já tinha um irmão chamado Meili, tá ligado? Aí o Odin casou com a Frigga também, que teve 3 filhos, que foi o Balder, o Or e o Hermod. tá ligado? O Balder é que esse que é o suposto favoritinho e que na Marvel é o renegado dele lá, o de merda. Aí o Odin também casou 3 mulheres e teve mais 3 filhos aí, tá ligado? O Odin tinha uma porrada de filho. Então, dentre esses 10 filhos aí, o melhor foi o que levou a Mjolnir, é isso? A Mjolnir, sei lá como é que fala essa porra. Mjolnir. Mjolnir. Eu tô falando baseado na marca. Tá bom, vamos pra Marvel. Já que ninguém sabe nada de mitologia, vamos falar da Marvel então, vai. Então ele tinha que escolher, ele fez isso daí e ia deixar pro filho mais digno. E o Thor ganhou. Mas foi tipo um campeonatinho estilo Cavaleiro Zodíaco? Mais ou menos. Ele dava umas provinhas, mas ele fazia isso o tempo inteiro. Ok. Mas tudo bem, ele ganhou esse martelo. E quais eram os poderes do martelo? Que características tinha o martelo? E não é possível que seja a arma suprema e seja só um martelo, porra. Aquele que for digno de erguer esse martelo será abençoado com os poderes de Thor. Porra, pera aí, o martelo era dele, e se não fosse pra ele, outra pessoa se abençoada com o poder de Thor. Teve um babaca, um trovejante, Eric, qualquer coisa, que quando levantou o martelo, virou Thor. O Capitão América, quando levantou o martelo, virou Thor. Até naquela merda de Vingadores versus Liga da Justiça, o Super-Homem levanta o martelo e vira Thor. O martelo do Thor é Excalibur, então, porra. Praticamente. Caramba, que viadagem de pop escrota, cara. E o martelo do Thor, quando cai na... teoricamente na Marvel, quando cai na Terra, quem conseguir levantar ganha os poderes do Thor, não é isso? Sim, isso num segundo momento. No primeiro momento, Thor era muito babaca em Asgard. E Odin falou, tu vai na Terra tomar uma surra de pica-morte na cara e vai comer o mundo, pra aprender a ficar humilde. Oh, e aí, ele aprisionou o filho dele, a essência do Thor, num cara defeituoso, num doutor que era manco, Donald. Se você reparar, o martelo do Thor, ele tem um cabo pequeno, não é um martelo comum. Porque na hora que os nobres anões ferreiros foram fazer o martelo, tinha um pontinho de fissura e deu um problema, deu um bizil, como vocês falam, no martelo. Porque era pra ser um martelão, pô. Eu acho o martelo uma muito escrota, cara. Deixa eu te dar uma martelada na cabeça e depois você me fala se é escroto ou não. É escroto, cara. Eu não sei se é porque eu cresci vendo, sei lá, só o Chapolin usando uma marreta. Caralho, o Chapolin você pegou o pior exemplo de martelo que ele é passa na terra, cara, pra defender. Porra, mas foi o que eu cresci vendo, cara. Eu acho que todo mundo aqui também. O negócio é o martelo do bonde do Tigrão, porra. Tá muita pressão, então martela, martela, martelo, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão, então martela. Falta só uma pessoa no pôster, o Heimdall, que é, teoricamente, o guardião de Asgard, né? Ele fica ali no arco-íris, protegendo. Ele é o porteiro, por isso que no filme ele é negro. Ele tem bigode. Porque o americano é preconceituoso. É, e o Heimdall, ele tem a famosa trombeta, que vai anunciar o início do apocalipse. Esse nome é trombeta agora. Trombeta. Pô, em que religião tinha isso também, hein? Esqueci agora. Rapaz, do cristianismo é muito melhor. São 7, rapaz, são 7, é regadão. Se nenhuma religião tiver uma trombeta, eu vou roubar pra minha religião agora. Vale já tem, cara. A igreja do triângulo quadrado então, já vai ter uma trombeta. Minha vai ser uma gaita, então. A gaita vai anunciar o fim dos tempos. É, vai ser o gaiteiro, vai ser o Charles Bronson, né, cara? Opa! Quando o fim do mundo chegar, Charlie Bronson vai tocar a sua gaita e vocês saberão, então, de sua morte. Tudo vai acabar. Trailer parece destruidor, que eu não sei se existe na mitologia, mas na Marvel. Não sei, uma coisa, cara, mas eu imagino que esse destruidor da Marvel seja baseado nos gigantes de gelo, cara. Porque eles são também famosos inimigos dos deuses de Asgard. Não, mas o destruidor não é um ser humano, não. É só uma armadura criada por Odin pra se um deus sair da linha, alguém veste a armadura e destrói esse deus. Ah, que maneiro. Sério mesmo? É, armadura pra caçar deus. Não sei se tá na mitologia, não. Eu acho que é muito moderno pra ter na mitologia. Eu acho que eles não teriam pensado nisso na época, se a Marvel deu uma implementada aí. Mas ficou legal. Porque então, aquele cara que aparece lá, parece um ciborgue no negócio, é uma armadura... Que é uma arma contra o deus que se rebelar. Irado. E o Tony Stark, puto que é, queria Homem de Ferro caça-Thor. Mas tem que inspirar no Gil, movido a magias guardianas e absorve magias guardianas. Porque tem uma época que o Jim morre na Marvel e Thor assume o controle de Asgard. E ele tá puto com um avassalador no mundo e tal, a putaria rolando, ele fala, vou implantar Asgard na Terra. E aí ele começa a passar por cima de governos mundiais, etc. Aí o Tony Stark tá falando, o quê? tu vai fazer o que no meu planeta? Aí, inspirado, o Thor, que é brother dele, vai dando vários presentes pro Tony Stark ao longo dos anos e tal. Então ele se inspira nessa armadura, pega a magia asgardiana desse presente que o Thor deu e cria uma armadura que absorve magia asgardiana. Então Thor, mesmo super poderoso com o poder do pai que já morreu, não consegue fazer mal dentro da armadura de Odin. Armadura caça Thor, Thorbuster. E cai na porrada e tal, Thor também. É, Thorbuster. O Stark tem a armadura Thorbuster, Hulkbuster. Hulkbuster. É. Só que nessa época o Thor não tá podendo levantar o martelo, porque ele não tá mais sendo magia. É, ele tá caolho, inclusive. Esse vai ser esquecido. Deixa eu aproveitar que eu confundi esse gigante aí, caçador de Thor, com o gigante de gelo. Tem até uma história engraçada, que é o seguinte, foi assim que o modo como Odin conseguiu a sua montaria, que é um cavalo chamado Sleipnir, que é um cavalo de 8 patas. Que é o seguinte. Pode chamá-lo de estado fax, que nem o do Gandalf? Posso chamar de cavalo de 8 patas, certo? Tá bom, então o Odin ganhou um cavalo de 8 patas. Como é que ele conseguiu esse cavalo de 8 patas? É o seguinte, Thor era um famoso... Era conhecido pelo sua... Tinha fama de ser um caçador de gigantes, tá ligado? Ele vivia pra caçar gigantes, martelar a cabeça do gigante. Então saía de 6 em 6 meses, assim, tá ligado? Ia caçar gigante e voltava daqui a 6 meses. Tipo jornadas heróicas, tá ligado? Tipo um Mormon. Tipo um Mormon. Tipo isso, eu tava Mjolnir na cabeça da galera, sei lá como é que fala isso. Eu sempre vou errar todas as vezes que eu falar. Mas tudo bem. Mas teve uma vez dessa que ele saiu, e aí apareceu um gigante de gelo disfarçado de humano na porta lá de Asgard, falando, porra, o muro de vocês tá quebradinho e tal, eu sou o rei da construção, eu posso consertar o muro de vocês se vocês me derem ouro, não sei o que. E a Freya, que é a deusa da beleza, da fertilidade, a porra toda, que é a mulher gata lá, a deusa gata. Aí os deuses que estavam recebendo ele, tá ligado? Estavam vendo ele falar, porque tipo assim, eles eram inimigos dos deuses, mas o cara tava oferecendo serviço, então eles não mandaram o cara embora, não viram o que ele tinha que falar. Mas o Thor, como era matando gigante, se soubesse disso, não ia querer, ia matar o gigante no ato. Aí ele falou, pô, você vai consertar o mundo e tal, mas você tem que consertar em 6 meses, porque se o Thor voltar vai te matar, não sei o que. E antes que qualquer pessoa pudesse dizer não pra ele, o Loki foi e falou, não, tá dentro, pô, tá contratado. A gente vai pegar a Freya. Aí o gigante, antes de começar a obra, ele falou, mas olha só, pra eu fazer a obra, eu preciso do meu cavalo. É um cavalo muito especial e ele me ajuda a carregar as coisas, vai me ajudar na construção. Aí o... Tá bom, pode trazer. Aí o que ele foi fazer a construção, o Loki voltou e os outros deuses viraram, porra, Loki, você é um filho da puta, cara. Se o Thor souber disso, não sei o que, não vai dar merda, entendeu? E, porra, é melhor que ele não termine a obra, porque ele terminar a obra e for embora assim, o Thor vai ficar sabendo e vai te dar uma porrada. Aí o Loki... Tá bom, pode deixar, galera. Aí o gigante foi fazendo a obra. Aí quase, quando ele tá acabando de construir o muro, o Loki, pra distrair ele, pra ele não deixar ele acabar a obra, pra ele não ir embora, ele se transformou numa égua, que ele tem aquele poder de se transformar em animal. Ele se transformou numa égua pra distrair o cavalo, tá ligado? E no que ele viu, que quando o cavalo tava carregando o último tijolo pra terminar a obra, o cavalo foi embora, o gigante ficou puto, quebrou a porra do muro que ele tinha construído e foi morto pelo Thor, que tava voltando. Não deu tempo dele acabar a obra. Só que, tudo bem, não deu em nada. O muro ele construiu, quebrou, foda-se. Só que nessa brincadeira, o Loki, que virou a égua, engravidou do cavalo do gigante. Limbada. Opa! E dessa gravidez, surgiu o cavalo de 8 patas, que é o Sleipnir, que é o cavalo do Odin, cara. Que depois o Loki deu de presente pra ele. Que nojo, cara. Quer dizer que o Odin monta no neto. Monta no neto, no neto, neto adotivo, né? Mas o... Rapaz, pela Constituição são todos iguais. É verdade, é verdade. Ou seja, o cara foi... O Loki foi aberto, ele ficou unlocked. Ninguém gostou da minha piada? Que pariu. Caralho! Obrigado. Até a próxima, galera! Mas o Loki é cheio de putaria, cara. Porque olha só, ele tem 3 filhos no total. É esse cavalo, que deu de presente pro Odin. Ele tem um filho com uma giganta. Tem nada que 2 filhos com essa giganta. Um que é uma serpente. Que é uma serpente gigante, que assim que nasceu o Odin olhou e falou, que porra é essa de filha é esse, rapaz? A filha, que porra de filha é essa? E tacou ela no mar, tá ligado? E jogou embora. Esse aí não tinha como ter 8 patas, né? E ela ficou no mar desde então, tá ligado? Foi expulsa da de Asgard. E a outra é a Hel, que é a Hel com L só, que é a filha dele. que reza a lenda, que eu não entendi direito, se ela é metade carne, metade osso, tá ligado? Meio esqueleto aparecendo, ou se ela é metade branca, metade preta. É um dos dois, eu acho que não tá bem retratado aí. Mas alguém há de me corrigir. Cara, o Loki é uma vítima dessa porra toda. Ele foi... Os pais dele foram mortos pelo filho da puta do Odin. Ele sempre... O Odin sempre preferiu o Thor a ele, tá ligado? Os filhos dele não eram montados pelo avô, eram jogados no mar. Caralho, cara, o Loki só se fode nessa história. Era uma puta, porra. Ficou andando pro cavalo dos outros. Puta, cara. O Loki... Outra parada que a gente sabe qual é. O Zeus... O Zeus, ó. Odin tem uma porrada de mulher. Tem quatro mulheres diferentes, pelo menos. Tem várias filhas. Bom pra ele. Uma delas era a Sif. Avassalador tem muito mais. Aí o Loki, de noite... Tipo a parada do Hércules, tá ligado? É do Hércules que o quatro cabelos, esqueci. Foda-se. De noite, Sansão, o Loki. Sansão, maluco. Sansão, porra. Eu não lembrava o nome. Tipo Sansão. Ele entrou no quarto dela e cortou o cabelo tá dela. Tá sabendo, hein? Não, eu não tá sabendo. Da outra que tá grega. Ele entrou no quarto dela e cortou os cabelos dela. Beijo grego. Aí o Odin, como tinha muito dinheiro, mandou os anões fazerem, confeccionarem fios de ouro pra ela. E ela ficou com o cabelo dourado. Tá ligado? Bizarro. O Loki era o filho da puta. Essa é a explicação mitológica do povo nórdico ser louco? Caralho, pode ser, mas acho que não. Ah, só. Não, cara, não. Deu um bizil no cabelo, o cabelo ficou preto. Tanto que a Sif é a única deusa de cabelo preto. Não, cara, isso pode ser na Marvel, mas na mitologia o Odin. Na mitologia também, cara. Não, cara, que isso? O Loki cortou o cabelo dela e os anões forjaram fios de cabelo de ouro pra ela, cara. De repente era de má qualidade, entendeu? Aí escureceu. Oxidou com o suor dela, né? Aí eu já não sei se eles eram filha da puta e cobraram caro, tá ligado? Ele era filha da puta, até que depois de tanta merda que ele fez, no final das contas ele foi condenado a ficar preso numa caverna durante a eternidade. E a filha dele também, porque quem era condenou? Odin, porra. Odin não, os deuses, tribunal. Tá ligado? Porque... Tribunal. O tribunal. Tem lá, né? Júri popular. Votação, plebiscito, deram plebiscito lá no... É terrivelmente certo. Eles prenderam ele numa caverna, tá ligado? E a... Jogos de suspensão. Caralho. O Loki foi condenado a ficar preso numa caverna pela eternidade. A Hel, que era a filha dele também, que também fez uma merda aí. E o... Na verdade, a merda que eles fizeram, se eu não me engano, foi falar que magia era coisa de viadinho. Eles viraram, hoje tem que parar com essa porra de magia, coisa de viadinho. Aí ele ficou puto e condenou os dois. E a Hel foi condenada ao inferno, no caso. Ela virou administradora do inferno lá. Ela morava lá. Até naquela época falava que viado dava merda, né? Então os filhos foram reclamar que o pai estava sendo judiado pelo avô e o avô pune os netos? É, pois é. Caralho, que velho escroto, cara. Velho homofóbico. Sério. Loki é o herói da história. Que pariu. Ragnarok é a guerra entre os dois lados, o lado do Loki e o lado do Odin, praticamente. Isso eu tô resumindo foda, tá ligado? E ela começou porque o Odin ficou puto porque o Loki matou o Balder, o filho dele. Agora, não me pergunte como o Loki, preso na caverna, pra sempre matou o Balder. Eu sei que ele matou. Se eu não me engano, foi envenenado o Balder, mas como que ele fez isso? Se ele contratou um filho da puta pra fazer isso pra ele, não sei. Aí, o que ele mata, gera rebelião, e aí vai o Loki com os quatro filhos dele. Gigante lá, o Fenrir, a serpente e os aliados dele, seja lá quem for, encontra os deuses, coisas, os humanos se envolvem, os gigantes se envolvem, e no final porrada, e a última coisa do Ragnarok que tá escrita, é que no final o Fenrir vai comer o Odin, no bom sentido, o neto comeu a avó. Mas o Loki termina preso ou não? O Loki termina morto, cara. Todo mundo morre no final, só o Fenrir sobra. Ele morre preso? Odin. Não, ele morre na guerra, ele se solta. O Fenrir se solta nas correntes, o Loki se pode da caverna, a Hel sai do inferno e vai passar fim todo mundo, e no final dá de burro e pute. Todo mundo morre e no final nascem os dois seres humanos primordiais e continua a história. Tudo de bola. O mundo acaba e Ragnarok. Eu prefiro Ragnarok da Marvel. Eu prefiro Ragnarok online. Porra, vocês são malucos, cara. Na Marvel, o Ragnarok é mais ou menos o seguinte. Tava rolando uma treta da Feiticeira Escarlate, a filha do Magneto Mutante, que controla a probabilidade. Ah, como é que isso... Caralho, pera aí. Feiticeira Escarlate, Magneto e Ragnarok, cara. Isso funciona? Funciona. Melhor do que essa porra que tu contou aí. Não, eu que falei, cara. Porra. Eu sei, a culpa não é tua. Eu sei, mas... Então, a Feiticeira Escarlate controla a probabilidade. E ela tava assustada, maluca, porra louca. E nesse momento, o Odin já tava morto. Thor tinha sumido com o manto de aço. Foi o foda-se, ele correu no acidente de carro. Exato. Ah, irado, tinha carro lá em Asgard. Ah, ele bateu a carruagem dele num caminhão de fogo. O cavalo dele capotou. Tipo isso. Não, era cavalo de carro. Dirigir com o olho só é foda. Foda. Aí tava lá, a Fibra Escalate altera a probabilidade, eu não me lembro direito. Realmente não me lembro. Essa feiticeira escarlate. Cara, fora de feiticeira escarlate, quem é feiticeira escarlate? O importante é que ela controla a probabilidade. Ela controla a probabilidade e foda-se, também não é importante, cara. O Odin tinha morrido, o Thor tava começando o Thor passou a ser o rei de Asgard. E aí uma série de eventos foram acontecendo, que aí o Thor foi começando a ficar puto, que o pessoal na Terra era muito filho da puta, ele salvava os caras e depois os caras continuavam fazendo merda e falou, meu irmão, baixou a ditadura nessa porra aqui e ele implementou o sistema Asgard de vida na Terra. E ele passou a ser o ditador da Terra, o cara é 4, blá blá blá, e aí passou a aparecer o filho dele na história, o Magni. É Magni o filho dele? Magni. É, também não importa. E bom. Aí. Nada é o Rujão. Foda-se, Ragnarok. E aí, um dado momento, ele a consciência do Thor despertou para aquilo que estava acontecendo e ele viu que estava indo tudo para a direção do fim, do Ragnarok. E ele descobriu que o Ragnarok, no mundo da Marvel, nada mais é do que uma artimanha que os deuses, entre os deuses, que é tipo o Illuminati dos deuses, né? Que são chamados de aqueles que se sentam sobre as sombras, não é mesmo assim? Que eles armam isso e eles usam o Ragnarok para se alimentar dessa energia que é despendida sempre que há um reboot no ciclo dos deuses. E aí ele falou, vou acabar com essa porra porque eu sou o Thor do Trovão e o meu GB vende pra caralho. E aí ele foi atrás das Moiras. As Moiras são o que chamam na mitologia grega das Irmãs do Destino também, né? São os mesmos personagens. Aquelas que tecem os fios e tal, isso, o Kratos mata todas. Aquelas que o Kratos enfrenta no God of War 2, mesma coisa. O Thor vai e acaba com elas, acaba com o Tiar do Tempo, e aí ele põe fim a esse ciclo de interminável de reboot da cronologia dos deuses. É. Mas aí, com esse reboot, ele não faz um reboot, né? Ele simplesmente acaba e aí os deuses morrem e acabou. E aí fica 2 anos sem ter tido o Thor na Marvel. Antes da gente terminar esse podcast, todo mundo aqui viu. Ninguém viu o filme porque a gente tá gravando antes da estreia, mas o trailer todo mundo viu. Qual a expectativa de vocês pro filme? Eu acho que vai ser o melhor filme da Marvel até agora, junto com Homem-Aranha 2 e o filme, pelo trailer que eu vi no final, porque eu não lembro do trailer novo, eu lembro do trailer do final do filme do Homem de Ferro 2, não é isso? Que aparece o martelo caindo na Terra, certo? E aí o filme provavelmente vai ser o Thor sendo mandado pra Terra, como sempre é mandado. Pra virar mais humilde, vai se apaixonar pela Natalie Portman e... Quem não se apaixonaria, né, cara? Quem não porra. Se apaixonaria, né? Mas não sei... Jean Reno se apaixonou com ela com 12 anos, porra? Não foi só o Jean Reno não, né, Bot? Expectativa pro filme de 0 a 5 aí. Brito? Eu acho que tem que tocar muito The Fratellis. E por que tem que contar com The Fratellis, cara? Qual a relação de The Fratellis com o Thor? Uma festa meio do ano passado que o bot ficava falando: não, não, tô ouvindo essa música, cara. É The Fratellis. Vai tocar no filme do Thor, cara. Caralho. Ele devidamente alterado. Devidamente alcoolizado. Vai tocar no filme do Thor, cara. The Fratellis. Acho que não era nem The Fratellis que tava tocando. Tava tocando Lady Gaga. Tá vindo isso, cara? É The Fratellis. Aí, tocando Thor. Então não tava tocando nada. Tá tocando Thor, cara. Música do Thor tem que ser Hammer Time, cara. Hammer Time. É, a música do Thor tem que ser Hammerfall. Pô, tem umas bandas, cara, bizarras também. Bandas irlandesas? É, bandas irlandesas. Tem até a lista aqui, se vocês quiserem que eu faça. Deixa eu citar aqui antes. Ele vai tocar YouTube. One Day. YouTube é verdadeira banda irlandesa, cara. Mas vai lá, Brito, sua expectativa pro filme depois da The Fratellis aí. Se tocar The Fratellis, eu acho que... expectativa. Ah, cara, vai ser um filme legal, cara. Vai ser bacana. Tipo Homem de Ferro. Não vai ser um Batman Cavaleiro das Trevas, mas vai ser legal. Nota de 0 a 5. 4.37. Porra, peraí, vamos manter números inteiros, por favor, vai. Não, mas é bom. É bom pra fazer conta maluca. Então tá bom. Conta maluca com sincero. E Lápis, sua expectativa pro filme, de 0 a 5? Eu espero um filme 4 e eu acho que vai ser 3,5. Eu acho que vai ser o melhor filme da Marvel aí, junto com o Homem-Aranha 2 e o X-Men 2. Vai ser melhor que esses Homens de Ferro aí, que os Homens de Ferro aí não... Mais ou menos. É. Ah, eu gostei muito do primeiro, mas achei que o segundo foi meio fraquinho e... Mas... Pombo, e você, cara? 0 a 5. Prato? Ah, tá. Cara, se tiver o cavalo de 8 patas e o Loki estiver aberto, eu dou nota 5. Só isso que eu tava lendo. Expectativa de 0 a 5. Cara, eu vou reproduzir uma opinião de alguém dos melhores do mundo, que eu não sei quem é, que a Marvel tá fazendo bons filmes medíocres. E basicamente, honestamente, super-herói é isso mesmo. Não temos que esperar muito filme de super-heróis, é entretenimento pras massas. O filme do Homem de Ferro é justamente isso. É uma história legal, redondinha, engraçadinha. Você leva seu filho, você vai com a sua namorada, você se diverte. O filme do Thor, o Thor era um personagem muito complicado de se adaptar. É um personagem que fala pomposo, tem um universo estranho, tá ligado? Envolve magia. E tudo que eu vi até agora tá me agradando muito. Muito, muito, muito. Assim, vai ser um filme melhor do que o Homem de Ferro? Muito provavelmente. E vai levantar a bola, na moral, pro um dos Vingadores. Capitão América vai demolir essa bola, tudo bem. Mas eu acho que pro Thor... O Thor vai ser um filme bacana, assim, vai ver tranquilo, feliz, você vai se divertir, vai ouvir MC Hammer, vai ouvir Fratelli, vai ser um bom filme. Pode tranquilo. 0 a 5? Expectativa ou pra nota do filme? Expectativa, você não viu o filme ainda, porra? Expectativa, não tô muito expectativa não, cara, sei lá. Tá bom, baixou, rapaz. Mas você vai ver no cinema, pelo menos, né? Vou ver no cinema, posso ver até na estreia, por acaso. Com pessoas aqui presentes, inclusive. Mas... Demorou. Mas, não, expectativa mesmo, não tô, cara. Porque eu sei que vai ser uma historinha redondinha. Não tem dois e meio de expectativa pro filme. Dois. Dois? Dois, não tô com muita expectativa. Eu vou gostar de ver. Tá ligado? Eu vou chegar lá e vai me dar melhor essa expectativa que você acaba saindo mais contente. Eu tô com uma expectativa melhor, porque eu acho que esse filme, apesar de ser de heróis da Marvel, Homem-Aranha, comparando com Homem-Aranha, comparando com o Homem de Ferro, eu acho que esse tem um fundo histórico melhor, uma parada mais legal, vai trazer mais informação pro público, entendeu? E eu acho que dá pra trabalhar melhor, porque já tem personagens construídos, muito mais interessantes do que os outros, na minha opinião. Então, eu tô esperando um 4 pra esse filme aí, não vou dizer 5, porque nem vi o trailer direito. Mas eu acho que, conhecendo bem o Loki, o Odin, dá pra uma trama bem legal. Espero que a Marvel não tenha pisado na bola com o filme. E é isso aí. Algum adendo? Meu Deus, tem um martelo. Meu Deus, tem um martelo. Sempre tem martelo no mundo. E Lápis? Oi, Mar, fala. Muito obrigado pela sua participação novamente aqui no podcast. É uma quarta. Ah, que isso, cara. Sempre que vocês me chamam assim, com essa antecedência incrível, eu tô disposto. A gente ficou dessa vez foi meia hora antes, vai. É, pô. Aí, ninguém sabia nada de mitologia, a gente chamou Lápis. Ele ainda mostrou uma pauta pra gente, cara. Foi foda, mas valeu, Lápis. Porra, aí acontece, é isso aí. Obrigadão. E quer deixar um recadinho pra galera? Quero, eu gostaria de dizer aos senhores que pratiquem sexo seguro, usando sempre camisinha, tá? Eu sei que sua namorada, de vez em quando, fala que ela tá tomando pílula, mas não confia nessas porras. Pílula é uma merda. Tá? Só camisinha é 100%, 100% não, 99,9% segura, tá? Porque... Tem microporosidades no látex que podem fazer merda. Você também pode usar a camisinha livre de látex, elas são um pouco mais caras, mas são antialergênicas. Tem garota que tem alergia. Ah, antialergênica é irado, moleque. É. Eu tenho várias antialergênicas aqui, ando na carteira, pra emergências. Caralho, tá? Eu tô na tua carteira, vai ter várias. Tem alguma não, de tripa de tem três por vez, tem três por vez. Eu não vou comer três mulheres no mesmo dia, assim. Ai, alérgicas a látex. Normalmente não. É. Normalmente não, é só em ocasiões especiais. Daí ouçam lá o baixofrentesoco.com ou não. Fiquem aí na lateral do site que tem o banner aí. Na lateral do site, é Amigos de Tanguinha. É isso aí. Então valeu, Lápis. Obrigadão, cara. E Britinho? Isso aí. Tudo bem. Daí, cara, acordou? Tô. Tava dormindo aqui. Tava depressão. Obrigadão pela sua participação. Obrigado mesmo. Estrela do Thor? Com certeza, rapaz. Estaremos lá. Com o meu martelo. Irei na sexta-feira à noite com o pessoal do Baixo Frente Sul. Pô, nós também pretendemos sexta-feira à noite. Então vamos todos. Partiu o bonde do amor. Demorex. Gritinho, deixa um recado pra galera aí. Pô, gente, é isso aí. Assista o filme do Thor. Tem dinheiro pra Marvel. Compre em gibis. Não, isso aí não. Sem exagero. Compre em gibis, não. Tem que comprar tudo. Comprem. Ó, e se for comprar, Compra no banner aqui embaixo do post. Isso, compra tá pra bom. Ajudar os amigos aqui. E a gente tem que mobiliar a casa dele. É. Os 10 mil acessos não são suficientes. Precisamos de mais. Mais. Ok, um pouco mais. Meu Deus, tem um martelo. Stop. Começando pela primeira vez ao vivo a leitura de e-mails. Mas antes da leitura de e-mails, nós vamos dar nossos breves comentários sobre o filme do Thor, porque essa leitura está sendo feita no sábado. Domingo. Domingo, 1h15 da manhã na Cobal. Então vamos lá. Pode? Você que está aqui do meu lado, você viu o filme do Thor? Eu vi o filme do Thor. E também tomei 1 litro de Morito. Você gostou do filme do Thor? Por quê? E sua nota de 1 a 5? Depende, se quer responder como nerd, como público em geral, como seu namorado, você pode escolher que categoria. Eu quero que você responda como alguém que tem 5 minutos pra responder. Valendo. É, show. Então, filme do Thor é aquilo que eu já esperava. A Marvel fez mais um filme bacana, você vai sentar, você vai rir, pode levar sua senhora, ver o filme, dar aquelas risadas, vai ter aquela voadora de 2 pés que já passa no trailer, então, é divertido, não vai te acrescentar nada, você vai sair do cinema, vai comer alguma coisa e vai dar suas risadas, enfim, de 0 a 10, se a nota pra passar é 7, eu dou 6,8, o professor vai olhar e falar, pô, ele se esforçou pra caralho, mas só que ele não é muito esperto, passa de ano direto, sabe, vai levantar pra 7 mesmo não tendo tirado. Show de peteca, por favor, tudo bom, cara? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Show de peteca, me diga uma coisa. Você gostou do filme do Thor? Por quê? E sua nota de 0 a 5, já que eu posso só falar de 1 a 10? Cara, eu posso falar só sobre o filme do Thor, sobre o meu dia inteiro. Mas o filme do Thor até que foi legal, cara. Tem que olhar também pro microfone? Então, já que tá fazendo muito barulho, galera, eu tenho que gritar aqui com a boca na... No microfone, o povo tá botando uma parada aqui meio fálica na minha boca. E eu tô tendo que falar mais alto por causa disso. Tá até meio estranho todo mundo olhando pra gente. Mas o filme, né? 5 minutos, Paulo. Opa, tá no tempo? Beleza. Então, o filme eu achei legal, tá? Eu não sou fã de Thor. Não sou fã dessa parada aí que vocês falaram de Nórdica, aí que eu não lembro o nome. Foda-se, eu não sei o que falar. Você gostou do filme? Sim. Nota de 1 a 10. Tá, eu achei filme maneiro, tem o cara lá que é o porteiro, vocês vão gostar. E é isso aí, o filme eu achei filme legal, eu gosto de clichê, não entendo muito de Thor, mas eu achei legal e quem não entende também vai gostar. 1 a 10. 7,5. 7,5 nota do Pomba. Pera aí que eu vou mudar de lugar. Vou perguntar pro Bitinho que tá aqui. Bitinho! Porque o filme é uma merda. Tá bom, você gostou do filme sim ou não? Não. Por quê? Porque sem graça, a parte de Asgard é uma merda, a parte dele na Terra é legal. E uma nota de 1 a 10? 3,75. 3,75. Búfalo! Como é que tá o senhor? Vou bem, e você? Eu tô bem, obrigado por perguntar. Olha só, o Búfalo tá passando pela primeira vez no podcast. Nós estamos ao vivo, o Búfalo tá um pouco alcoolizado. Mas eu vou pedir pra ele participar aqui do teste psicotécnico. Que é a primeira vez que ele aparece, então, Búfalo, não vou explicar de novo. Você tem que falar 5 vezes seu apelido. Búfalo. Tinha que falar Bill. Mas Bill não é meu apelido. Tá bom, o Búfalo Bill agora. Búfalo Bill, você gostou do filme? O filme foi maneiro, divertido. Você quer contar alguma coisa legal, uma recomendação? Natalie Portman, meu caralho, muito sensual, isso aí. Nota de 1 a 10. Pô, 5,5, apesar de eu ter gostado do filme, 5,5. Mas tudo bem, Thor. Eu gostei do filme, achei que não foi melhor do que o Homem de Ferro, achei que foi mais fraco, mas ainda assim nota 6, pra passar da média na faculdade. E é isso aí. Vamos agora ler os e-mails? E-mails! Olha só, a gente não sabe se esses e-mails vão dar certo. Estamos aqui no iPad, no iPod do Pluff, e eu tenho que ficar entretendo vocês até o Pluff fechar os e-mails. Posso cantar uma música? Vou cantar uma música da minha banda favorita, os Beatles. Achei e-mail. Vamos fechar os e-mails. Vamos aqui ao primeiro e-mail, podcast CDZ, no dia 27 de abril, do ano da graça de 2011, às meia-noite 10. Não, ah, Helder Braga, meu primo, que eu vejo todo final de ano. Tô corrigindo uns erros e fazendo umas pontuações que não tem nada a ver com o CDZ. A Dani que chegou, dá um oi, Dani. Oi. Ah, a amiga da Dani que esqueceu o nome, Bia. Oi. Então, voltando em meio de Helder Braga. Só corrigindo uns erros e fazendo umas pontuações que não tem nada a ver com o CDZ, que aliás assentou minha opinião dizendo que isso era uma merda fumegante. Eu concordo, era uma merda. Cara, essa porra do Gary é muito triste. Cara, eu não vou ler teu e-mail que tem muita coisa escrita. Assim, o Gary realmente é um sofredor, cara. Concordo com você. Vamos ficar aí, então, ele te dá mais atenção do que eu. É, o Bode tá alcoolizado, ele tá com preguiça de ler. Então, pera aí. Deixa eu deixar onde é que ele parou. Pera aí. Caralho, que meio longo da porra. É Gary, cara, concordo. Cara, então, vamos lá. O Gary, ele falou que é muito triste. O Gary ficou sem os pais cedo. Foi criado por um avô ausente. Depois da luta no SSE, não sei se vocês lembram, que é um navio que ficava em... Qual cidade que era? Vermilion? Vermilion? Não. Cerulha? É, após Cerulha, do Tenente Sérgio, não me pergunte o nome. Tá bom. Depois da luta no SSN, você encontra o rival e ela vende no cemitério. Ou seja, ele tava lá de luto porque o Pokémon dele morreu. Eu, sem querer, dele errou no banheiro. Pera aí, eu sem querer, dele tem e-mail do Helder Braga. Juro, tava lendo no iPod e repetei o delete. Helder, desculpa. Não tem volta. Mas aí, eu vou xingar ele porque ele escreveu a parada errada. Ele escreveu alcoólico e não é de alcoólatra. Tá bom. Alcoólico também serve, cara. Alcoólica? Alcoólicos anônimos são o quê? Foda-se, tá errado. Problema é do Thiago, Fran. Ó, dessa vez não tem edição, então vocês vão descobrir que eu não sei ler. Tá, então vamos lá. É pra ler isso aqui que tá aqui mesmo? Tá, vamos lá. E-mail do nosso amigo 26 de abril de 2011, 16h47. Thiago França aqui, obrigado por traduzir pra minha data. É, esse podcast CDZ que devia se chamar Spoilers da Vida. Eu normalmente escrevo o e-mail enquanto ouço, mas dessa vez não deu. A cada frase que vocês falavam era um comentário novo que queria fazer, por isso desistir. É, desistiu porque você é um fraco, né? Mesmo você sendo parente aí, todo mundo já sabe. Ficaria gigante e teria que dar milhões de pausas durante o podcast pra continuar digitando. Deixa eu arrastar aqui porque isso é uma parte touch. Só um comentário com relação à edição. Ou a gravação, não sei. O áudio ficou horrível. Sim, o e-mail também ficou muito legal. As falas ficaram todas picotadas e com isso várias coisas eu não entendia. Em relação aos blocos, tem algumas sugestões e gostaria de ouvir melhor o que vocês pretendem fazer caso tal opção ganhe na enquete. Não, só. A gente tá bêbado. Quer dizer, eu não tô, porque eu não bebo, mas tô com sono. Então a gente não vai discutir isso agora. No próximo programa a gente faz uma parte e dá mais sugestões quanto à ideia de separar os blocos. Bom, é isso. Se vocês leram a minha opinião, não lemos, na verdade lemos, mas não lemos ao vivo, em relação aos e-mails, mas realmente não sei o que votar. Tá? E só um conselho pra galera que tá aí ouvindo e-mail, não insultem garçons, que é uma merda. Valeu, tchau. Então é o seguinte, galera... Essa foi a leitura de e-mail. A gente não vai conseguir ler os recados hoje porque não tem Wi-Fi, não tem internet, eu sou pobre, não tem 3G. Mas é o seguinte, a gente agora vai fazer os comentários do filme xingando ou elogiando, mas com spoilers. Então se você não viu o filme e não quer saber do filme mais, desliga, tenha uma boa noite, tá? Isso, mas no final, se você quiser avançar, tem o combo contando a mitologia dele, só vai entrar no final. É um prêmio. Para quem aguentar ouvir os spoilers, então vamos lá. Boys, o que você gostou ou não gostou do filme? Com spoilers. Com spoilers. Assim, o grande momento do filme pra mim foi a voadora de dois pés. Assim, eu não sou homossexual, mas segundo fontes fidedignas, o Thor é uma tentação ou algo do gênero. Isso é spoiler, porra? Não, segundo fontes fidedignas, é, pra mim não. Você falou até agora, tem no trailer, porra. Tá, então. É spoiler se for um viado. Voadores de dois pés. Filme do Thor. Voadores de dois pés. Um Loki é foda pra caralho. Filme dos Vingadores. Foda-se, desculpa, é esfarrapada. Loki é foda pra caralho. O Loki é foda pra caralho. O Loki foi a melhor adaptação do filme. Tá muito bem feito. Muito bem feito. Eu imagino um deus ultrapassa tipo aquilo. Não é uma pessoa evil. É uma pessoa argilosa. O Maquiavel dos deuses, maluco sincero. Maluco sincero. Assim, filme do Thor, leve sua senhora, vai ver o filme, é divertido, é engraçado, você vai rir, você vai se divertir, você vai ver uma boa porrada. Spoiler, para com essa merda. Acho que é spoilers. É. Olha, é o seguinte, o Loki cai na Terra no final do filme, os quatro guerreiros vão pra Terra, pra aquela cidade de quatro ruas, vestidos de cosplay, e faz uma piada sobre China e Jack Chan. Basicamente é isso. Bora o povo lá e dar uns spoilers sobre o filme do Thor. Vou botar pra fuder, falar spoiler, vou contar a porra toda do início ao fim. Então vamos lá. Eu, uma pessoa que não acompanho, né, o nosso amigo Thor, da Marvel, posso dizer que gostei do filme, né, porque eu gosto de tudo também, não sou uma pessoa muito exigente, mas eu achei muito maneiro, principalmente pra isso aí que o Bosque fez um gesto, você nunca vai saber o que é. Mas, vou imaginar. Pode parar de fazer gesto, pode. Esse não, Plus, esse não. Enfim, o filme é muito maneiro, achei muito style, né, o Odin com capacete que tinha o tapa-olho, muito maneiro. Achei muito maneiro também a cena de escrita do beijo, que não rolou. Achei muito bacana também, só não gostei da parte que o Thor tirou a camisa, tá? O Thor, ele nem é tão forte quanto parece no filme, ele foi favorecido por ângulo de câmera, tá? Todo mundo vai perceber isso. É, exatamente. O cara é 30% perna. Vocês vão reparar isso. De perna, de perna. A outra parte, infelizmente, não apareceu. Olha isso. Não, mas o filme foi maneiro, né? Apesar de eu estar alcoolizado, na hora do filme eu não estava. E eu achei bacana. As cenas juntas foram legais, tem bastante coisa cômica também. Umas piadas boas, né? Principalmente ele tacando o copo no chão, vocês vão ver. E é isso aí, cara. Eu sou menos apropriado pra falar sobre o filme, porque eu não entendo de Thor, mas eu, como ser inculto, acabei gostando do filme. É isso aí, vamos ver a próxima pessoa que vai falar. É isso aí. O Loki morre mesmo, o Loki é um viadinho, hein? Valeu. Deixa eu só ver com mais alguém. Se alguém quer falar mais alguma coisa? Pera aí que a Daniele quer comentar a cena do beijo do filme, que foi deplorável. Eu, como mulher, eu tenho que analisar. O Thor é gostoso pra caralho. A melhor cena do filme é quando ele tá sem camisa. Claro, concordo, com certeza. Ah, é desnecessária, por sinal. Eu achei que o filme tinha muita roupa. Manda um beijo pro seu ex-namorado, tá? Também te amo, amor. E teve uma cena que foi o ápice do relacionamento do Thor com a mortal, com a Natalie Portman. E o cara, que é lindo, maravilhoso, gostoso, com uma mulher que todos os homens falam que é maravilhosa, que é isso, que é aquilo, deu um beijo a lá Tony Ramos e Eva Vilma. Boca fechada. Não usou a língua. Não abriu a boca. Beijo digno de novela da Sandy. É. Antes dela virar devassa. Mas enfim, foi isso. É isso, amiguinhos. Eu sou o Bluff. E acabou o podcast, não é isso? Gente, vai. Pô, queria ressaltar aquela cena da Natalie Portman de calcinha sutiã. Muito boa, assistiu o filme. O Falão? Depois desse filme, toda a grande tempestade é um deus vindo pra terra, pode ter certeza. É isso aí, né? Thor é grande, mas o martelo dele é pequenininho. É isso aí, correria, vida louca. A gente não vai nos comentários, foda-se, comentem ou não. A gente não vai editar esses e-mails, mentira. É isso aí. Abraço. Porra, não deixaram falar, minha mitologia é a seguinte, cara. Minha terra sagrada é o complexo do alemão, que tem um exército mais forte, a deusa suprema é a Jéssica Esteves, deusa da fertilidade, da beleza, da sexualidade, tudo que é de bom. Deus supremo sou eu, casei com a Jéssica, a maior guerreira é o general Ednancy, que é muito foda, se reproduz sozinho, o exército nunca acaba. Quando você morre, no dia do seu aniversário, você vai pro inferno. E no inferno tem mil ginancias que se reproduziram e estão lá esperando pra te enfiar a porrada. Quando, porra, maneiro, cara. Você vai pra um lugar onde tem uma porrada de Jessica Esteves. E na verdade, Jessica Esteves é a deusa da fertilidade porque ela mijou numa lata de Pringles. E tinha um monte de Pringles, que é o alimento mais caro do mundo, virou o mundo. É o mundo que a gente conhece. Tem o deus da dança, que é o avassalador, fuderento. Quando tem o fim do mundo, toca uma gaita foda, que é o fim do mundo, em geral fica apontado e canalizado pro outro. E é muito foda. E é isso aí, cara. Meu mundo é foda, minha mitologia é mais maneira, e vão se fuder todos vocês. Caralho, pô, que ele virou tua mitologia, cara. Irado, irado.